Salvador Tower, November Earthquake. To Seasa, we have the field insight. Paloma, November Oscar Whisk, continue approach, report short final runway 17. Continuing approach, we report short final runway 17, November Oscar Whisk. 250, decolado aos 26, chame controle Salvador, no 20, decimal 8, bom voo. Grave, chamando 208, balão 250. Controle Salvador, gol no 250, passando 2310 na Fuca, Arujo, na vantagem. Gol no 250, contato radar, suba para o nível de voo 350, saio da Fuca. 350 na saída da Fuca, agora 250. Ligou, Uno 250 vai manter a 270 devido a uma formação após interceptar a radial 072. Não copiei. Vai manter a proa 070 devido a formação e após interceptar a saída, radial 072. Uno 250, se for ajudar, está autorizado direto o Jamo. Whiskey clear to land runway 17, wind 150 degrees, 4 knots. Clear to land runway 17, November of Whiskey. Channel 6213, chama o centro Recife, frequência 125, decimal 10. Alterna 128, decimal 3. 1250, 223, 6213. O Oceana 6213, a secundária 12835, bom voo. 235, graças. Siga. Está livrando a região do Ponte Nova, retorna em Rio Mabel, setor norte. Estão no Golfo Ciente. Aroma November Oscar Whisk on the ground at 3-1. Clear taxi until Bata Hangar. Report he vacated the runway via taxiway Romeo. Clear to backside, report vacating runway 7 November Oscar. Turno 250, chama o centro Recife, frequência 1.26.85, alterna 1.25.45. 2.085, 1.25.45, voo 1.250. Roger, good afternoon, Papa Romeo, November Oscar Whiskey. Golf já em Cajazeiras, visual com Rimac. Então, meu Golf, frequência livre. Sim, mantém sua escuta? Frequência livre para o pouso. Livre, boa. Papá Romeu, até o Mago. Sim? É o Papá Romeu, até o Romeu Golf, já visual com RIMAS para pouso. Gente, tem condição de reportar no solo controlado da RIMAS? Afirmo, reportará no solo controlado, até o Romeu Golf. Altímetro no 06, reporta no solo controlado, pouso por conta e risco, Papá Romeu, até o Romeu Golf. Reportará. Tá, o meu Golf tá no solo controlado. Gente, considera teu solo aos 37, frequência livre no corte, Papai Romeu, até o meu Golf. Tá livre, boa. Salvador, boa. É o 3804, informação pro meu. Então, 3804, boa tarde, senhor identificação, deixa para nível de voo 050, via chegada Bomé de Uma. Via chegada 050, é aqui. Voo 2067, informa chuva no setor de decolagem. Não há tráfego agora na aproximação. Caso queira, durante o alinhamento, fazer uma avaliação meteorológica. A Lima tem cabeceira no zero, voo 2067, reporte pronto. Venture mantém o voo 2067. Reporta pronto após a avaliação meteorológica, o voo 2067. Confirme? Tá pronto. Voo 2067, o vento no 20 graus, 08 nós, autorizado a decolagem pista no zero, atenta a chuva. Sente, decolagem autorizada, voo 2067. Voo 2067, decolagem Salvador 246, controle Salvador, chama agora 120, decimal 8. 208, voo 2067, boa tarde. Pode tirar. 3804, voo direto SAP. Controle Salvador, voo 2067, boa tarde. Voo 2067, boa tarde, contato radar na decolagem, sob aviação, voo 1 para nível de voo 360. Aviação, voo 1 para o 360, voo 2067. Corrija, voo direto Duna, desça para 2.000 pés, Azul, altímetro 906. Segunda, 2, 3, 0, 1, 4, 3, 2, 0, 4. Salvador, autoriza com 2067, voa Leda. Com 2067, autorizado, voa Leda. Autorizado, voa 2067. Plano 3204, informe que o campo agora opera em instrumento, 1500 pés, com 2000 de visibilidade, chuva forte. Ok, 3204. 2067, informação, chuva com forte, na mais ou menos 1000 metros depois no começo da pista, ok? Plano 3204, copiou? Afirmo. Plano 3804, autorizado o final do procedimento ILS X-Ray, da pressão 90, reporte estabilizado. Estabilizado, a chama a senhora, voando por Adiduna 3204. 067 Rami Recife, ano 251, no caso negativo no 28 decimal 35. Recife 251, 2835, voo 2067. Azul 4463, autorizado. Alinhar e decolar, pista no zero, com vento 070 graus, corrigindo 070 graus, 05 nós. Chuva sobre o campo. Se quiser ser parte, não desce. 4463. ILS, o 3804. ANTE-804, completo sinal do procedimento, chame torre 1 no 8, decimal 95. 295, obrigação. Decola Salvador 57, chama o controle de Salvador 120, décima 8. 208, boa. 3204 na escritura da torre Salvador. Controle de Salvador, azul 4463, São Paulo. Azul 4463, contatando a decolagem, suba via São Paulo para nível de voo 200, passando 2000 pés, autorizado voar direto coral. São Bruno 200, 2000 pés coral para o azul 4463. E 1804, torre 1, no 8, decimal 95. Ah, desculpe, senhor. 3437, posso esperar. A 3437, mantém, posso esperar? Mantém, está 3437. 3804, dado está restabilizado, visual. Então, 3804, confirmando visual? Afirmo. Então, 3804, agora sim, visual na curtíssima, autorizado pouso, pista no zero, vento variado, 03 nós, altímetro no zero, no meia. Com 1016, sem livre pose. Salvador Azul 4463, devido à formação, solicita manter a proa 2-1-0 por 20 milhas. Gente, livre de Deus. Graças. Controle Salvador, boa tarde, Azul 2771. 771, boa tarde, sem identificação. 3437, agora sim, alinha e mantém pista no zero. Alinha e mantém no zero, tá 3437. TAP, Fomará. 3804, seu solo ao 00, direita, chama o solo 12, no decimal 9. Direita, 3437, autorizado a decolagem de pista no zero, vento 090 graus, 03 nós. Iniciando o ano zero, só 3437. Falado azul 2771, pra descida. Azul 2771, desça para nível de voo 050. 050. Então, 3437, decolado Salvador 02, controle 120, décima 8, chama agora. 208. Civil, alerta. Então, 3437, contato radar da decolagem, submantém nível de voo 360, autorizado, vá na proa de Elefa. Elefa, graças, então, 3437. Três ali, mantém cabo 0 no 0. É, mantém no 0, 2 0 no 3. Luna 255, boa tarde, ação de identificação, autorizada chegada. Bom, sim. Desça 4 mil pés, desce de altímetro 1 no 0 no 6. 4 mil, bem 16. do 4463, confirma já na posição de coral? Afirmativo. Gente. Mudo 03, Twin. Foi. Depois dessa que decolou à frente, decolou também no mesmo nível de voo, 360. A fim de evitar um mesmo destino, mesma rota, a fim de evitar um tempo maior de espera, tem condições de sair no 340? Afirma, tem condições. Um minutinho para coordenação junto ao centro Recife. 463, chame Recife, 1251, no caso negativo, 1-28, decimal 35. 251-2835-4463. Autorizado nível 340, o vento variável com 03 nós, autorizado a decolagem pista 10. Autorizado nível 340, pista decolagem 10, voo 2093. Retorno 2771. Prosiga 255. Mono 255, prossiga. Pro 225, 20 milhas estamos no ponto. Nível de desvios, gol no 255, na proa 255. Reporte quando possível a proa teu. Chegou na proa de teu. Do 013, decolando ao 06, controle de Salvador, chama agora 120, décima 8. 1208, volta 013. Contato radar decolagem, suba via Ago 1 para nível de voo 340. Ago 1, nível 340, voo 2093. Azul 2771, autorizado o final do procedimento, ele é SXY, no 0, reposta estabilizada. Deixa, passará. Bono 2013, gol 2013, veio direto Elefa. Autorizado direto Elefa, gol 2013. Puxando a M320, aciona identificação, deixa nível de voo 050 via chegada Bomed 1. Ajuste de altímetro 901 no meio, informo que é o número 3 na aproximação. Para Azul 2771, no tráfego posição de 1 hora, 18 milhas, com rumo oeste, passando 050 em subida. O tipo do mesmo é um Boeing 737. Chefe. Voo 2013, informa o tráfego agora na sua posição de 3 horas. Corrijo, 9 horas, afastado em 1,6 milhas, passando 070 em descida, tipo um Alfa Tango 72. Gente, igual 2093. Ano 3437, chame centro Recife, 1260, caso negativo no 288. 288, e a primária? Primária no 260. 260, tá no 3437. Salvador, boa tarde, 3378, porta da prova. 3378, pista 90, autorizado LN decolar, vento 190 graus, 062 a nós. Autorizado, decolar, 62, sem identificação, desça nível de voo 060 via chegada Bomed 1, é o número 4 na aproximação. Ajuste de altímetro na 06. 060, pode baixar? Negativo, é o número 4 na aproximação. Mantenha a chegada. O 255 tem condições de voar na Prejiduna? Negativo. Negativo por enquanto. Tem que após quando possível para a Duna, voo no 255. Vamos lá. Salvador, boa tarde, TAM 3378, 1300, na saída Momo. TAM 3378, contato para a decolagem, suba via Momo para nível de voo 370. Momo para o 370, TAM 3378. Luxaner 6320, autorizado voar ITAP. Luxaner 6226, inicie redução 2509. Reduzindo, 6226. Azul 2771, estabilizado. Azul 2771, no complexo final do procedimento, ele é sexuê, né? Pistão 90, chame torre 118, decimal 95. 1, 1, 8, 9, 5. Bom serviço. Salvador, o Azul 2771 estabilizado, final da 1-0. Azul 2771, operação agora visual com teto de 1500, visibilidade de 7000, sem chuva sobre o campo, pista úmida, reporte avistando, último 2-0 no meio. Reportará. 3378, pode voar, Cogibo. TAM 3378, autorizado, voar direto Cogibo. Obrigado. No 255, reautorizado, descida 2000 pés. 2000 pés, 2016, 255. Desejado, confirma a velocidade de casa. 2-0-0-0. Tem, tem condições de manter 250 até as proximidades de TAP para sequenciamento? Sim, grata. Desvio à direita, TAM 3378. Você me aprova, TAM 3378? Confirme. Você me aprova dos desvios? Rua 335. Copiado, confirmo quantas milhas? Aparentemente 15 milhas. Copiado, TAM 3378. Bono 255, autorizado o sinal do procedimento e ele é sexuído. Psono 0, reposto estabilizado. Psono estabilizado, 255. Bono 20 no 3, chame Recife, Bono 260, caso negativo, no 288. 260, 288. Após o SAP 6000, 600? Afirmativo, sinal 6320, desça 2000 pés, a gente já ultima, Psono 0 no 6, livre da cancelada de sessões de TAP. Cancelada as restrições, desce para 2016. Número 6. Oxanel 6226, reutilizado descida 3000 pés. Veste de altímetro 1906. 3000 pés, 6226. Vai fazer um desvio da esquerda, pro 050, para ficar a formação 6226. Copiada para o 050, Oxanel 6226. A NEM 6226 reduza para 2309. Reduzindo, 1039. TAM 3378, submantenha nível de voo 350. 350, TAM 3378, quando livre dos desvios, podemos voar frontim? TAM 3378, reporte no termo dos desvios, tem condições de formar para o ideal para Buco? Temos sim, um segundinho. Buco é a 018, podemos voar na presente. Muito pouquinho, só úmida. Gente, obrigado, 2718. Vamos nos desvios nesse momento. Gente, autorizado, voa direto a Buco, TAM 3378. A Buco, TAM 3378. Controle de Salvador, boa tarde, passageiro 2230, informação Sierra. Passageiro 2230, está na identificação, desça nível de voo 050, via chegada a mão. Desce via até o 050, 2230. Xané 6320, autorizado o final do procedimento, ele é sexuído. Psono 0, reposta interceptando. 7703. estabilizado e está iniciando a redução. Copiado. Chanel 6141, na sua identificação, desça 4 mil pés via chegada a Golf, ajuste de altímetro 9016. 4 mil pés, chegada a Golf, 1255, completo final do procedimento, sobre torre 198, decimal 95. 95, obrigado. Tran 3378, informou para essa composição agora de uma hora, afastada em 44 milhas, passando o nível de voo 200 em descida, tipo um Airbus 320. Se desejar efetuar desvios, informou que efetue eles pela esquerda. Muito obrigado pela informação, não serão necessários mais desvios, estamos aumentando a razão de descida. Gente. O Chanel 6141, informou para essa composição agora de 12 para uma hora, afastada em 39 milhas. Rumo norte, passando 170 em subida. O tipo é um Airbus 320. Se desejar desvios, solicito que efetue pela esquerda. O Chanel 6226, mantenha a proa 050 limitado pelo custo do localizador. Confirmo 6226. Chanel 6226, confirma já no fim dos... no término dos desvios? Positivo, pode prosseguir na chegada. Negativo, para separação, para sequenciamento, curva esquerda na proa 045, limitado pelo curso localizador. 045, então, de proa, limite ao localizador. E 378, chame centro Recife, 126, decimal 85. Recife, 25, boa tarde. Centro, aliás, controle, Salvador, muito boa tarde, TAN 3144, atingindo 150, centro da terra. TAN 3144, sua identificação, desça nível de voo 050, via chegada Bomed 1. 050, Bomed 1, TAN 3144. Passaredo 2230, voe direto, toque. Direto, toque, 2230. Né, 6226, desça 2 mil pés. 2 mil pés, 6226. Tá, beleza, 6220. Né, 6320, completo final do procedimento, chame torre 1 no 8, decimal 95. 295, 6220. Estabilizado, isso em redução para 1809. Vai reduzir para 065. E introdução de pouso, tráfego da Gol toca a pista no zero. Poderia confirmar a agora, operando em condições visuais agora, teto de 1500 pés, visibilidade 6000, sem chuva, pista seca. Bruno 255 no solo 22, livre na Fox 219. Fox 219, 255. Andrei 144, confirma velocidade indicada. É, agora vai reduzir a 250. Tente iniciar redução para 2309. 2309, 3144. 2104. Xanem 1141, confirme velocidade indicada. 280. Confirma. 280. Tente iniciar redução 2509. 280. Passaredo 2230, vai direto do UNA, desça 2000 pés, autorizado o final do procedimento ILSXY10, reporte estabilizado, informa ajuste 1015 agora. 102 mil pés, 1015, para de dona. Formará estabilizado, 2230. Estabilizado, Xanem 6226. 1015, do Xanem, passo 2119. Sendo respeito ao 1110, Diamante. Xanem 6315, assume identificação, desça nível de voo 060 via chegada a MAN, inicie redução para 2509. 060 via MAN, iniciando redução para 2509, 6315. Passaredo 2230, confirma a velocidade indicada? 240. Tente ter condições de manter 240 até as proximidades de Duna para sequenciamento? Positivo, até Duna mantém os 240. Tente, grata. Estabilizado 6226. Xanem 6226, torre 1 no 8, decimal 95, pouso. 295. Torre, Xanem 6226. 6226. Boa tarde, no ativo 1105, condições agora visual, teto estimado 1500 pés, visibilidade 6000, sem chuva, pista seca, continue aguardando a pista 10 litros. Xanem 6320, solos 25, Foxtrot, chama 209. 209,